Banda W7. CD A Rocha para pra a falar marca de novo registrada. Você tá aqui, mas eu continuo carente. Hoje mesmo chegou, deitou e virou pro lado. Era bem melhor quando éramos só namorados. É assim ficar difícil, mas eu não vou te culpar. Senta aqui um pouco, precisamos conversar. Tem outro alguém, eu sei que tem. Não precisa se explicar, é que eu tenho também. Tem outro alguém, eu sei que tem. O melhor é terminar, fica todo mundo bem. Tem outro alguém, eu sei que tem. Não precisa se explicar, é que eu tenho também. Tem outro alguém, eu sei que tem. O melhor é terminar, fica todo mundo bem. W7. Emoção do início ao fim. Já que é pra falar de amor, vamos falar da gente. Você tá aqui, mas eu continuo carente. Hoje mesmo chegou, deitou e virou pro lado. Era bem melhor quando éramos só namorados. É assim ficar difícil, mas eu não vou te culpar. Senta aqui um pouco, precisamos conversar. Tem outro alguém, eu sei que tem. Não precisa se explicar, é que eu tenho também. Tem outro alguém, eu sei que tem. O melhor é terminar, fica todo mundo bem. Tem outro alguém, eu sei que tem. Não precisa se explicar, é que eu tenho também. Tem outro alguém, eu sei que tem. O melhor é terminar. Já defini. CD, a rocha parar. Aguenta, coração! Olha, estou no aeroporto indo aí te ver. Contando os segundos só pra te dizer. Ah, como eu te quero tanto. Acredito que a nossa relação foi feita pra durar. Só não perdoaria uma traição ou não. Não iria acreditar. Mas quando eu cheguei, eu me deparei com aquela cena, eu chorei. E não sabia o que fazer, então te chamei, vem cá. Precisamos conversar. Agora, como é que vai ficar essa história? Se tem outro em meu lugar, eu não mereço. Quem mentiu pra mim? Mas não tem jeito. Decidi que vou partir. Tentar te esquecer. Não chora, pois sou eu que vou sofrer. Chega, vai ser melhor assim. Vou procurar um novo amor pra me fazer feliz. Olha, estou no aeroporto indo aí te ver. Contando os segundos só pra te dizer. Ah, como eu te quero tanto. Acredito que a nossa relação foi feita pra durar. Só não perdoaria uma traição ou não. Não iria acreditar. Mas quando eu cheguei, eu me deparei com aquela cena, eu chorei. E não sabia o que fazer, então te chamei, vem cá. Precisamos conversar. A nossa história, eu não mereço. Porque mentiu pra mim, mas não tem jeito. Decidi que vou partir e vou embora. Pra tentar te esquecer. Não chora, pois sou eu que vou sofrer. Você está curtindo o melhor da sofrência. Você tem a rocha para. Comecei a sentir ciúme do nada. Comecei a sentir muito sua falta. Pode ser que eu esteja até exagerando, mas até o nosso noivado eu já tô planejando. Facilita aí pra mim. Deixa eu te contar o que tá acontecendo. Que o meu coração só tá te